Encerramos o Manhã Mac FM de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua generosa audiência. Eu sou Tony Villani e volto na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Aproveite bem o seu final de semana. Fiquem bem, são e salvos. Até lá, então. Manhã Mac FM volta segunda-feira, às 8 horas. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. A Rádio MEC chegou ao Dial FM de Brasília. Sintonize 87,1 MHz e ouça o melhor da música clássica e jazz. MEC FM 87,1 Brasília. A rádio de música clássica do Brasil, agora no seu Rádio FM no Distrito Federal. MEC FM. A Rádio de Música Clássica do Brasil. ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação.